Ela joga o charme pra mim porque viu o 50G. Amor e maconha combina com meter. Quer foder? Só vem, nega, fica brisada. Hoje eu aturo sua vidinha de surtada. Você foi a primeira que teve meu amor. Por isso, nega, em ti eu dou valor. Enquanto eu brisava até a última ponta, você fumava da minha maconha. Ela cita que sou safado, que não arrumo nada. No final da noite cai na faca. No bom sentido, cê sabe que dou valor. Enquanto cê mata o tesão na marola, eu mato o tesão na tua flor. Depois daquele cinema, foi sucesso, amor. Bem que você me falava que maconha te dá um calor. Chavasca é bom, com a guria bem melhor. E tem uma sem valor que se afunda numa carreira de pó. Ainda bem que você não é mercenária. Conheço umas aí, ó, maior rabo de saia. Te suga, te engana, finge prazer na cama. Dá um tapa, esconde a mão, mas não abre mão de pegar sua grana. Pagar a comanda não quer, andar de a pé muito menos. Limpar seu cartão ela gosta e dizer que tá pouco fudendo. Tá fumando mais que dragão, bebendo que nem o Cana Brava. Só Souza Cruz e a Ambev pra dar conta dessa graça. A guria tá chapada, ela não quer se sentir mal amada. A minha mãe já te considera como nora. A minha ex te odeia, mas o pai aqui te adora. Essa guria tá chapada, ela não quer se sentir mal amada. A minha mãe já te considera como nora. A minha ex te odeia, mas o pai aqui te adora. Essa guria viaja na essência, blunt de chocolate. Tá feita a resenha, La Casa de Papel. Então vem pra casa do pai. Meu castelo não é Roma, mas minha chola é tipo Dubai. Tu quer ficar alombrada? Tu sabe a senha. Sou zica, sou dri, sou fogo nessa lenha. Vou te levar pro luau, abrir o porta-mala da carreta. Deixar meu som tocar, degustando aquela breja. Ou então tocar um solo no violão e acender o fogo eterno dessa paixão. Viaja, não firma, vejo umas recalcadas. Mó xoxa mal amada, mó perreque na quebrada. Mas a nossa mãe te considera como nora. Nossas ex te odeia, mas os papai aqui te adora. Vambora fumar um guria no porto do Baé. Vê o circo pega fogo, tipo circo de solé. Essa guria tá chapada, ela não quer se sentir mal amada. A minha mãe já te considera como nora. A minha ex te odeia, mas o pai aqui te adora. Essa guria tá chapada, ela não quer se sentir mal amada. A minha mãe já te considera como nora. A minha ex te odeia, mas o pai aqui te adora. Essa guria tá chapada, ela não quer se sentir mal amada. A minha mãe já te considera como nora. A minha ex te odeia, mas o pai aqui te adora. Essa guria tá chapada. Minha ex te odeia, mas o pai aqui te adora.